DJ Silvinho. Pra dançar o baile. Bora começar. Me olhas e o brilho dos teus olhos me ilumina todo. Me falas e perguntas bem baixinho se te quero um pouco. Me abraças, DJ Silvinho. Quando amanhã chegar, vou te esperar sorrindo, pra te dizer feliz que te desejo tanto. E amanhã? Amanhã quero te dar amor igual a uma rosa quando forte brilha. Carabal. O sol. Lini Presidio, o gago da bicha negra. Isso não era também, obrigado, viu? Te direi quase a meia voz. Que tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar. Então apaga. Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar. Eita, Doquinha. E eu te direi quase a meia voz. Tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar. Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar. Despertas e o teu riso é como o dia iluminando tudo. Meu parceiro Balsa lá do New Age. Beijas. Veio curtir o baile hoje aqui no Carabal. Obrigado, viu, Balsa? Acaricia todo. Pergunta. Perguntas. E eu te respondo então. Carabal. Quando amanhã chegar, vou te esperar sorrindo. Pra te dizer feliz que te desejo tanto. Amanhã. Quero te dar amor igual a uma rosa quando forte brilha. Quando eu ficar quieto no meu canto, Carabal, meu moço, deixa pra lá. E a saudade, meu irmão? E se eu não puder conter meu pranto, não tente me consolar. E o que que é? É que às vezes vem uma saudade, me invade, vai sufocar. É só lembrança. São lembranças da minha cidade. Felicidade eu deixei lá. Carabal. Duro foi sair daquela casa e na estrada sobreviver. Duro foi deixar Maria Rosa toda manhosa sem entender. Hoje quando acordei lembrei de você. E há muito tempo. E há muito tempo partiu e eu triste fiquei. Hoje nesta canção, Égua da Saudade, eu vou relembrar dos momentos que juntos passamos sob a luz do luar. Carabal. Eu vivo recordando os seus carinhos, sonhando, vou seguindo o meu caminho. Carabal. Sei que você, ao me escutar. Bora, Robertinho! Ele avança isso na área, obrigado, viu, Robertinho? Sentir a saudade. A nossa comissão de frente. E talvez vá chorar. começando. Essa noite eu tenho que te encontrar. Já faz algum tempo que a gente não se vê. Te amo demais, não dá pra te esquecer. Carabal! Pra fazer amor. Diego da GBI tá na área com a gente. E o Charlie do Sonato, pelo Charlie. Só você quem sabe achar o meu prazer. Sábado no setor, hein, papai? Tudo perde a graça, distante de você. Você me ama. Te amo demais, não dá pra te esquecer. Larissa. Se você quiser, me chama. Eu dava tudo pra te reconquistar. Já não suporto ver o tempo passar. O golpe diz pra mim que me ama. Outra vez você diz que precisa partir, mas eu não entendo o que vais me dizer. Lá vem a Roberta. Roberta, escuta-me nesse instante que peço. Com você tão distante não há felicidade, mas eu acredito que você vai voltar. E a Roberta? Roberta, escuta-me, te amo, volte pra mim. Cabeça de botão de geladeira e a Carla Silva isso na área. Outra vez você diz que precisa partir, mas eu não entendo. O que vais me deixar? E a Roberta? Roberta, escuta-me nesse instante, te peço. Com você tão distante não há felicidade, mas eu acredito que você vai voltar. E a Roberta? Roberta, escuta-me, te amo. Volte pra mim. Volte pra mim. Volte pra mim. Nesta casa tão pequena já morou felicidade. Era aqui o meu encontro, era aqui minha amizade. No outro lado eu avistava a menina na calçada. Quando eu vinha do colégio, um sorriso ela me dava. Caramau. E à tarde às 5 horas eu chegava ao portão. É palácio. E ela vinha lentamente, sorridente, me pedir uma canção. E naquele mesmo instante buscava o meu violão. Bora, Michel, pra cima! E ela encostava em meu ombro pra ouvir nossa. DJ Silvinho. Olha aqui, preste atenção. O que que é? Esta é a nossa canção. E à tarde às 5 horas. Alô, Louríssima! Eu chegava ao portão. Ela está na área como sempre, curtindo o Carabal. Vinha lentamente. Velho DJ Anselmo do Bola. Me pedir uma canção. Gratidão. E naquele mesmo instante buscava o meu violão. E ela encostava em meu ombro pra ouvir nossa canção. Carabal. Olha aqui, preste atenção, esta é a nossa canção. Outra outra noite sem você, tão vazia como aquela vez. Quando? Quando tu partiste. Sem o que, bebê? Sem dizer adeus, sem deixar recados, meu amor. Quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recados, meu amor. E o Palácio pegando o clima hoje aqui é Carabao, bebê. Outra noite sem você, tão vazia como aquela vez, quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recados, meu amor. E quando? Quando? E a mãe do Boquita tá na área. Beijão pra você, viu, mamãe? Sem deixar recados, meu amor. O que que tu quer? Eu quero que volte para estar aqui. Já não sou o mesmo, venha por favor. Eu quero que volte para estar aqui. Já te perdoei, assim não posso viver. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver Carabao, aquela dor que eu sofri. Pega do baile. Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu. O que que tu fez? Você não entendeu a minha paixão, cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém. Bora, Manu! Me procura e diz ser meu bem. E você? Eu já te esqueci, eu já sou feliz. E o batedor, batedor, que eu nunca quis. Olha, bota. Carabao. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver. Demiga Josi tá nada com a gente. Alô, Josi! Eu sofri. Um beijão no Silvinho. Quando eu mais precisava do teu amor. Alô, Alci! Quando eu mais precisava do teu calor, você não entendeu a minha paixão, cortou em pedaços meu coração. Hoje que sem... E a Ingrid tá na área. Um beijão, bebê. Procura aí de ser meu bem. Eu já te esqueci, eu já sou feliz. Carabao nos encantou, nos apaixonou. Eu nunca quis. DJ Silvinho. Minha vida é triste, lembranças do passado ferem o meu coração. Sempre machucando, saudade, me trazendo solidão. Lá vai a gente na Kombi, Doquinha. Saio com meu carro perdido na cidade. E rola. E rodo, rodo por aí. Enquanto no meu toca-fita, nossa música de amor explode tão bonita. Enquanto no meu toca-fita, nossa música de amor explode tão bonita. E a saudade? Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu. Sempre foi o teu calor que minha alma aqueceu. Minha amiga lá Larissa tá por aqui. Hoje curtindo o baile no Carabao. Eu vou ser. Beijão pra você, viu, bebê? É nóis. Foram tantos sonhos, loucuras, fantasias. Como posso esquecer? Beijos e abraços, você era só minha, mas veio. Alô, Geraldinho! Cada um foi pro. Um abraço pra você, meu brother. Mas a música ficou pra recordar. Hoje, vai! Passado. Eita, loura! Cada um foi pro seu lado, mas a música ficou pra recordar nosso passado. Não te esqueças, meu amor, que tem. E o baixinho rei dos copos, já menino dos copos do Carabao. O Chabel também. E muito mais. Bora, baixinho! Essa música lembra um tempo bonito que não volta mais. Onde a gente sonhava e se entregava cada vez mais. E o que que é? Essa música lembra detalhes de um lindo. Parece não tem jeito, não. Você vive dia e noite nos meus sonhos. Mas você parece que não quer saber. Sabendo que me faz sofrer, sempre vai com os meus amigos na matinê. Fico em casa me doendo de ciúme. Imaginar se no escurinho alguém vai te beijar. E o Marcelo Bumbum já na área. Alô, Marcelo! No sofá, um beijão pra você, viu? Sempre ainda tento ver a TV, mas eu só penso em você. Vejam só, você me diz que quer assim e diz que gosta só de mim. Mas domingo vai com outro na matinê. Carabao. Carabao. Carabao. Carabao. Como é que é? Mas você parece que não quer saber. Que me faz sofrer, sempre vai com os meus amigos na matinê. Fico em casa me doendo de. Meu parceiro Muralha, vem agora, tá na área. Imaginar. E o perito do comércio. Sim, fala, Muralha! Vai te beijar. No sofá da sala eu sempre ainda tento ver a TV, mas. Hoje é aniversário da Duda. Alô, Duda! Não posso mais ficar a esperar você chegar. Você chegar. Meu bem, agora sei que não vou mais ficar sofrendo. DJ Silvinho. O tempo fez você mudar e até deixar de me amar. Hoje é aniversário da Delegueira também, aqui no Carabao. Alô, Paola! Um outro alguém. E aí, Laena? Que quer. Só na manhã do Aranha, bebê. Me amar. Não posso mais. mais ficar a esperar. Vem chegando. Você chegar. Tá de Big Show. Meu bem, agora sei que não vou mais. Bora, amarelo, pra cima. Ficar sofrendo. O tempo fez você mudar e até deixar de me amar. Vou procurar um outro alguém que queira sempre me amar. Você certa vez me falou, olê minha mão. Pega do baile. Eu podia amar, mas temer o meu coração. É saudade no palácio. Olhando em seus olhos, cigano, eu me apaixonei. Ela foi embora. Você foi embora, mas todo esse tempo eu lhe procurei. E a cigana? Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão. Cigana, tendo você, tenho de volta meu coração. Cigana, você voltou pra ver de novo a minha. E a cigana? Cigana, tendo você, tenho de volta. DJ Silvinho. Se amar outro alguém pra esquecer. Cada mulher que eu beijava pensava beijar você. Meu parceiro DJ Tomás e a nossa rainha Nelisa Buraki. Obrigado de coração, viu, Tom? Segue o baile, vai. A solidão vai ter fim, eu não vou mais sofrer de amor. E a cigana? Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão. Cigana, tendo você, tenho de volta meu coração. Cigana. Ei, ô cigana bonita. Lá vem a cigana. Ei, o meu destino. O furioso do Marajó. Tu, com os olhos de quem vê no acaso o amor da gente. Põe em minhas mãos o teu olhar. E aí? Cigana, a dor, cigana do meu amor. Tanta coisa linda numa noite eu vi. Conquistou o meu coração. A emoção que ficou, Carabao. Não posso esquecer o prazer de uma noite em Moscou. E aí? A emoção que ficou. Bora, Rui, pra cima, cafajeste. Se esquecer. Só na manhã do Aranha. O prazer. Bora, Bilo Azul. De uma noite em Moscou. E a Simone. Partiu, Vila do Cravo, quero ir. Bora, Robertinho. Foi como um sonho. E a Wanda. De muito amor. Só eu e você, sem pensar que pra essa Tayana do Baraú, que tá lá no fundão. Obrigado, viu, Mariana? Seja bem-vinda aqui no Carabao. Nosso amor de prazer e paixão, que em uma noite em Moscou, oi, encheu de emoção. Nosso amor de prazer e paixão. Por que está triste? Noite eu vi, conquistou o meu coração. Ai, DJ Silvinho. Tem que falar pra ela seguir o baile. Passou, passou. Saudade. Palavras não são provas de amor. Foi tudo que eu vi de você, meu bem. Naquele momento em que me deixou, viver desse jeito não me convém. Fiquei desprezado na sua água do som. Jamais consegui ser feliz. De tudo só resta lembrança. E a tristeza? Tristeza e dor em meu coração. De tudo só resta lembrança. E a tristeza? Tristeza e dor em meu coração. Vem-te embora. Venha ver como tudo em mim mudou. Do que eu fui, nada mais eu sou. Você pode voltar. E o que é? Só aqui eu não vou conseguir viver. Sua ausência me faz sofrer. Vivo a te esperar. Eu vou escrever. Escrevi seu nome em cada muro que avistei. E além do nome, uma frase de amor. E a Luluzinha tá na área. Com certeza, você ler vai com. Eu te amo. E eu te amo. Que sou doido por você. Carabao, o Furioso do Marajó, a maior tecnologia sonora do planeta. Aos seus ouvidos, o que tu quer, bebê? Quero dizer que na minha vida só você, querido, é o aniversário da madrinha Lady. Construirei. Alô, minha madrinha. Para nós dois. Ouça, ouça esta melodia que está tocando. Veja quantos namorados estão dançando. O que é? Este é o primeiro baile da nossa vida. Estou te amando. Cacá. Apaixonada estou. Apaixonadíssimo. Você também está a noite inteira. Bora dançar, bebê. Vamos dançar. Você nasceu pra mim. Eu pra você nasci. Bendita hora, amor. Que... Filme para esse Vatapá Unisoba. Estreia domingo, dia 12. No Fantástico da Globo, hein? Vamos lá assistir, prestigiar. Ouça esta melodia que está tocando. Veja fique calado. Fique calada. Só mais um. Júnior do Camarão tá na área. Um abraço pra você, garoto. Deixe que eu fale tudo sobre esse mundo. E a seu corpo. O passado é uma parada. Deixe que eu me envolva em seus abraços. Deixe que eu me complete com seus pedaços. Carabao. Deixe que eu seja seu Deus, seu Maomé. Pra que, bebê? Pra que mais tarde você seja minha mulher. O Garçom Comprido tá na área. Um abraço pra você, bebê da guarda. Tamo junto. Não diga nada, fique calada. Só mais um pouco. Deixe que eu fale tudo sobre esse mundo que é seu corpo. Então deixa, bebê. Deixe que eu me envolva em seu. Pedaços. Deixe que eu seja seu Deus, seu Maomé. Carabao, o show que é sucesso em todo o Pará. Seja minha mulher. DJ Silvinho. Vamos começar tudo de novo. A gente vai tentar. Vamos tentar outra vez. Agora vai. Quem sabe agora dá certo. Vamos buscar a felicidade. Já chega. Chega de tanta saudade. Saudade. Se só queremos estar perto. Ai, meu CD. Sabemos que não podemos ficar separados. Já nos provamos que um sem o outro não vive. Meu parceiro Vini Paredão tá na área. Alô, Vini! Um abraço pra você, garoto. Você não vive sem mim e eu não vivo sem você. E o casal DJ marcando aquele baile. Para Douglas! Vamos começar tudo de novo. Vamos tentar outra vez. Quem sabe agora dá certo. Vamos buscar a felicidade. Chega de tanta saudade. Se só queremos estar perto. Sabemos que não podemos ficar separados. Já nos provamos que um sem o outro não vive. Tudo que aconteceu é melhor esquecer. Porque você não vive sem mim e eu não vivo sem você. Você não vive sem mim e eu não vivo sem você. Você não vive sem mim e eu não garimpeiro eu sou. Tão triste, livre e sonhador. Na bateia do sonho eu vou concentrando mil fagulhas de amor. Como é que é? Azul que é teu olhar que prende o meu coração. Batendo a tristeza pra longe e perto, acumulando ilusão. É o baile. Por onde passo sempre um amor. Me jogo um laço me causando grande dor. Magoado volto ao baixão. Eu digo não, não, não, não, yeah, yeah. Sigo baixão então. da ilusão. No friso dessa vida talvez tenha algo para o coração. Meu ouro é você, Vitor Pepita, Pepita do meu coração. Misturo no cascalho teu lindo sorriso, despeço o ouro. Nossa amiga é lembrar, Bucharana com a gente, com o Ciro Carabal. Velha Manuzinha. Serginho! Um garimpeiro eu sou, tão triste, livre e sonhador, na bateia do sonho. E a loura da coxinha, meu irmão. Fagulhas de amor. Só no 0800. Razão é teu olhar, que prende o meu coração, batendo a tristeza pra longe em pé. DJ Silvinho. Carabal, o furioso do Marajó. Fala, meu amor. Amor, estou sozinho, estou vivendo um sonho de ilusão. Parti sorrindo, tentando te esquecer, mas seu amor não me sai do coração. E aquele baile? Os bares são meus refúgios, as minhas mágoas eu vejo a fora. E a distância? Esta distância que tanto maltrata, eu sinto a falta da vontade de chorar. Soraya, diga pra ela, diga que o tempo não importa, que espere a minha volta. Foi na distância que eu te encontrei. Foi na distância que eu te encontrei. Paraguaia. Ao olhar nos olhos de uma paraguaia, canta, Louríssima. Eu senti o amor nascer dentro de mim. E a Brendinha apareceu. E num gesto simples de um olhar apenas, eu percebi que o amor estava bem junto a mim. Bora, padrinho! Meu grande amor, suas balas! Não te esqueci, e nesta carta eu te confesso o quanto eu te amo, Paraguaia. Nem mesmo tempo fez me esquecer daquele olhar que me fez tremer na noite em que te vi, Paraguaia. A saudade que eu sinto é tão grande que à noite já nem posso mais dormir. E é por isso que te escrevo novamente, para dizer que sem você não sei viver. Só no caqueado. Paraguaia, te esqueci. E nesta carta eu te confesso o quanto eu te amo, Paraguaia. Nem mesmo tempo fez me esquecer daquele olhar que me fez ter... Minha Nilda tá marcando, hein? Na noite em que te vi. Alô, Nilda! Paraguaia. É assim que eu gosto. A saudade que eu sinto é tão grande que à noite já nem posso mais dormir. E é por isso que te escrevo novamente para dizer que sem você não sei viver. O gerente Ailton e a primeira dama Letícia. Eu sinto de você. Já por aqui curtindo o carnaval. Por favor, escreva pra mim. Muito obrigado, valeu. Olha, eu já não suporto mais ficar tão longe assim de você. Se eu choro, se eu grito. Ô, garoto do baile. DJ Silvinho. DJ Silvinho. Abrilhantando muito mais a sua noite. Aqui, aqui no carnaval. Bora esquentar, bora. Caqueado. Bora, Robertinho, quero ver. Bora, Big Show. Pra começar na manhã, bora. Demissão de eu, quando peguei gelive. Vui conciliação de um nunca me é marcher. Avec beaucoup de pensée, même de courage. Vui conciliação de um nunca me é rouler. Même si on dit que nous péquons, j'ai rivé. Vui conciliação de um nunca me é marcher. Avec beaucoup de pensée, même de courage. Vui conciliação de um nunca me é rouler. Segura o caqueado! Carabao. Tu é? Musique la bien balancée. Apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa. Brasil. O animal mais furioso do Pará chegou. Carabau. Carabau. O novo tempo já começou. Pra gente dançar! É palácio, bebê! Já não dá mais pra ficar do jeito que a gente está. Você pra lá, eu pra cá, e só me procura na hora. E aí, coxinho, será que a Isa vem? Será que você não tem? Acho que não. No peito um coração. Do jeito que tá, meu irmão. Você me chama de bem, me usa, abusa e me deixa na mão. Chega, bebê! Vem, meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio. Cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio. Cheio de amor pra te dar. Vem, meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio. Cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio. Cheio de amor pra te dar. E a nossa amiga Isa do Boxe 34, ver o peso melhor que tá tendo. Jaburaqui Gushiro Carabá. Já não dá mais pra ficar. E a Tiamata tá de volta, meu irmão. Você pra lá, eu pra cá, e só me procura na hora H. Será que você não tem no peito um coração? Chama. Você me chama de bem, me usa, abusa e me deixa na mão. DJ Silvinho. Vem, meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio. Cheio de quê, bebê? Cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio. Cheio de amor pra te dar. Vem, meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio. Cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio. Cheio de amor pra te dar. Ah, coração. Ah, se tu soubesse. Se você soubesse o quanto gostei de você. Ah, ilusão. E foi o quê? Já não adianta mais querer voltar agora. Pois o tempo foi passando, eu não vejo a hora. Meu parceiro Cláudio no quintal do Cláudio e Alexia. Já por aqui, Gustavo Baile. Obrigado, viu, Cláudio? O homem do sushi. Coração. Pode chorar, bebê. Pode chorar que já não adianta, não estou mais afim. Chora. Pode chorar que já não adianta, vá pra longe de mim. Pode chorar que já não adianta, não estou mais afim. Pode chorar que já não adianta, vá pra longe de mim. Carabau. Bicha Negra e a Aline presente. Alô, Gago! Espera. Espera. Só quero agora. Tá chegando o aniversário dele, hein? E o Super Gaguinho vai detonar. Pode crer. Pode chorar que já não adianta, não estou mais afim. Chora! Pode chorar que já não adianta, vá pra longe de mim. Cê tá na mira. Te tenho na mira dos meus olhos, te desejo. Sempre tão linda, em meus sonhos eu te vejo. Nua como a lua. E o que que é? Cor de prata. Cor de prata. Oi! Meu corpo se encaixa, se completa com o teu. Tão cheia de graça, flor menina, sonho meu. Tá de pílula azul! Pura como a chuva. E quando? Quando cai do céu. Quando cai do céu. É Carabão! Hoje quando acordei, eu me lembro que sonhei. Foi com minha costela que papai do céu te fez. Alô, Marcelo Bombom, você é tão linda. É, Silvinho? Tão linda. Você foi feita pra mim, sob medida, foi feita pra mim. Com um pedaço de mim, você ganhou vida com um pedaço de mim. Você foi feita pra mim, sob medida, foi feita pra mim. Com um pedaço de mim, você ganhou vida com um pedaço de mim. Meu amor vem se mantendo apesar das estações. Tanto tempo se fazendo um lado triste das paixões. DJ Silvinho. Foram folhas com outono, mas ficou no meu amor. Como é que é? Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Porém nesta primavera quero renascer qual flores que depois de longa espera enchiam os jardins de cores. E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. E de novo tu vai amar. Por de novo vou amar. É amarelo. Vou tentar de novo um sonho. De novo. Por de novo vou amar. Tentar de novo um som. Carabao nos encantou, nos apaixonou. Segura! Eu sou um homem solitário, sem amor. Só a tristeza. Só a tristeza me acompanha onde for. Que tu é, bebê? Eu sou um homem solitário, eu vivo só. Água do Sul! Porque quem eu amo nem sequer de mim tem dó. Deixa passar. Passa dia, mês e ano, nada muda para mim. Mesmo solução. E por ela eu fiquei. Por ela eu fiquei. Cego de amor e de paixão. Oi! E o meu mundo se fala, Doquinha. Eu sou um homem solitário, sem amor. Só a tristeza me acompanha onde for. Carabao. Eu sou um homem solitário, eu vivo só. Carabao, o furioso do Marajó. Eu amo nem sequer de mim. Vai embora não. Não vai embora. Calma que é só na manhã hoje. Não maltrate mais meu coração. Carabao. Eu não suportaria lhe perder de novo, doce paixão. É sim ou é não, bebê? Não. Não vai embora. Não maltrate mais meu coração. Carabao. Eu não suportaria me perder de novo, doce paixão. Ruanzinho tá na área. Não suportarei ficar longe de você. Já sofri demais, já cansei de lhe perder. Alô, Nicole! Onde você for, eu irei também. Vou seguir seus passos. Hoje vou impregnar. Vou pegar no pé. Vou fazer de tudo pra não lhe perder. Vou fazer de tudo pra não me perder. Carabao. Você pode até achar que não é certo, mas eu vou ficar sempre de olho aberto. Lá vem o fura-olho. Tem alguém querendo. Te liga. Lhe tirar de mim. Se tu vacilar. Se eu vacilar. Vou levar. Fico sem você. Não vou dar bobeira pra não lhe perder. Ai, ai, ai. Não vou dar bobeira pra não lhe perder. Que tu é, bebê? Você pra mim é um sonho tão lindo que a gente não consegue esquecer. Te conheci numa festa. É assim que eu gosto, professor. Amigo, pra cima. E ali pintou o clima. Foi tão bom te conhecer. O que que é? Coisas da vida. Um abraço ao professor Jefferson Monteiro, o Mini Night, o Ricardo Sincero do Brega, aqui com a gente, valeu! Coisas da vida são coisas do amor. Por você eu fui me apaixonar. Dos olhos, dos teus olhos azuis, Carabao. Cada vez mais me aprofundo na harmonia de um blues. Deu um tempo das estradas, Doquinha. Minhas estradas são encruzilhadas, são batalhas perdidas. Agora é só na manha. Minhas bravuras, minhas desventuras. cicatrizam feridas. Joyce Meirelles está aqui com a gente. Aquele abraço. Me jogo nos dois lados da vida. Me encontro entre o fogo e o céu azul. E aí? Me jogo nos dois lados da vida. Me encontro entre o fogo e o céu azul. E eu? Me vejo. E eu? Me vejo nos teus olhos de blues. Nosso parceiro Balsa do New Age tá por aqui. Hoje curtindo o baile e tomando aquela estupidamente. Alô, Balsa! Aquele abraço pra você, viu? Me jogo nos dois lados da vida. Ele o pop, só na banha. Encontro a Vivi do Bengola. Entre o fogo e o céu azul. Me jogo nos dois lados da vida. Me encontro entre o fogo e o céu. Pra mim. Diga também que não me esqueceu. Quem é ele? Que o amor da tua vida ainda sou eu. E vim pra cá. Vem cá comigo agora. Vem se dar, vem receber. Vem cá, que eu quero muito o teu prazer. Vem cá ficar comigo. E vem matar. Vem matar o meu desejo. Vem cá, que eu necessito do teu beijo. Amor da minha vida. Fora Geraldinho! Foi preciso a distância pra gente aprender. Ele tá na fuga, papai. Nossa amiga Rafael e a Leide, as meninas do baile do amor hoje curtindo o Carabao. Obrigado! Vem cá comigo agora. Vem se dar, vem receber. Vem cá, que eu quero muito o teu prazer. E o cabeça de botão de geladeira, a Lucardinha. Vem cá ficar comigo. Vem! Vem matar o meu desejo. Vem cá, que eu necessito do teu beijo. Dale, Silvinho. Minha vida não tinha sentido algum para se viver. De repente surgiu em minha frente você pra me pôr. DJ Silvinho. Minha vida é para quem ama. E tudo faz. Tanto faz estar perto ou distante. Mas eu faço questão de ficar com você todo. DJ Silvinho. Anjo bom que apareceu na minha vida. Apareceu um. Anjo. Alô, Fabinho. Que me mostrou. De Datala e Salinas. É doido, meu irmão. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou. O segundo. Segundo dia sem você, saí com alguém. Tudo certo sem você. Ninguém pra controlar. E é Essa aqui é dela, tá registrado e marcado na história. A Luísa! Terceiro dia, meus amigos, eu procurei. Me lembrava de você. E o quarto? No quarto dia, sem você, o que eu aprontei? Nem eu mesmo acreditei. Minha vida, eu quero viver. Não preciso nunca mais de você. Mas e depois? Saudade e vontade de voltar pra você. É segunda-feira, no palácio. Eu não fico nenhum dia mais aqui sem você. Tudo errado sem você. E se você me ama, eu sei que vai me entender. Aniversário da Ed. Hoje é aniversário dela, hein? Parabéns pra você. Errar e aprender. Ai. Agora eu já sei. Não posso viver sem você. Se encontrou, não aconteceu, simplesmente. Quando tá escrito, não tem jeito. Já estava escrito lá no livro do saber. Mesmo antes. Nosso amigo Ramonzinho, direto do Rio de Janeiro, viu, curtiu o baile aqui no Carabal. Alô, Ramonzinho! Você sem querer. Seja bem-vindo, papai. Por mim esperava. E eu sem saber, por você procurava. O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. A gente se ama. Meu amigo Jameson e a Rebeca, ela tá de volta no Carabao. Alô, Alana! Beijo pra você, bebê. Você nasceu pra mim, eu pra você. E você? Você nasceu pra mim, eu pra você. É pra você que achou o celular aí. Trazer aqui no Carabao que tem recompensa do garçom. Ô, garçom! Não vai marcar a toca, papai. Você sem querer por mim esperava. E eu sem saber por você procurava. O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. A gente se ama pra valer. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Você nasceu pra mim. Tudo acabou entre nós, mas não te esqueci. O que que tu lembra? Ainda penso em você e sinto saudade. confesso que tenho vontade de voltar atrás e começar tudo. Nosso amigo Luan e a sua esposa Muriel de Veiro conheceu o Carabao aqui no Palácio. Obrigado de coração, viu? Pelo carinho também. Pensa em mim. Eu sei que você ainda não me enche. Aniversário da Duda, ela veio de Macapá. Sim. Comemorar aqui no Carabao. Obrigado, viu, Duda? Em nos separar. Parabéns pra você. Porque o amor entre nós ainda não morreu. Vem, amor, vamos recomeçar. Foi só um engano. Vamos voltar. Sem você eu sou muito sozinho. Volta pro nosso ninho. Não vai embora. Então fica, bebê. Fica comigo. Na muralha pra cima. Porque eu preciso do seu amor. DJ Silvinho. Ó, meu benzinho. Sem seu carinho. Não tem? Não tenho caminho. Não sei pra onde vou. Que você é? Sou. Como um barco sem rumo que vai pelo mar navegar. Carabao. Sou uma noite escura que não tem estrelas, que não tem luar. Não vai embora. Fica comigo. Preciso do seu amor. Ó, meu benzinho. Sem seu carinho não tenho caminho. Não sei pra onde vou. Sou como a poesia que não tem melodia pro poeta cantar. Bora esquentando então. Meu amor, você chegou. Já tô com tanta devagar. Meu amor, pode entrar. Pode sentar, pois vamos já começar. Já começou. Pode vir, meu bem, no seu copo. Hoje que pinta e rolar é topo. Na minha novela você é a atriz principal. Com você, com você, com você, com você, com você. Mas por favor, entenda, meu bem. Mas por favor, entenda, meu bem. Que eu te amo, te amo. Eu te amo, te amo. Meu idioma está errado. Vou te mostrar. Vou lhe mostrar que sei o inglês. Porque português nós já sabe. Eu sou latino-americano. Que não late mais em portucano. Sou da boca do Amazonas. Do Iapoque ao Chubi. Uma mistura de línguas. Que ela perdeu dessa terra. Querendo lhe saborear. Vem me dar um copo de cana. Aceso pra te alumiar. Estados Unidos. É? Fui nas Europa, subi na Torre Eiffel. Fui ver o Big Benson na meia-noite, mas o vampiro não apareceu. Vai dançando aqui no palácio. Um beijo apaixonado, uma canção de amor. E nós dois dançamos enamorados. E tudo começou. Você me conquistou. Você me conquistou. Você me conquistou. Você me conquistou. Sei que o ciúme nos condena. Tanto assim faz sofrer. Olha a ciumenta. Sei que o ciúme é um egoísmo, sentimento sem juízo, e quando é demais faz enlouquecer. Ciúme nos tira a razão de vez. Ele é um crime sem perdão que fez muita gente fica separada, sofrendo calada. O ciúme com ciúmes, de ciúmes é o ciúme. O ciúme com ciúmes, de ciúmes é o ciúme. Oh, oh, I love you, mon amour. Oh, oh, I love you, mon amour. Oh, oh, I love you, mon amour. Você me ama? Te amo de... Me ama? Te amo demais. O que, que você é? Já vi de tudo. Pra quê, bebê? Pra lhe tirar da minha vida. Mas não tem jeito. Não tem jeito, não. Só você é a pré... Alô, Louríssima! Desse coração que é o seu amante, que não sabe lhe esquecer. Só um instante. Se lhe deixo muito triste, fico a chorar. Desesperado, morrendo, querendo pra você voltar. Galo cantou, é madrugada. Abraço os meus filhos, beijo a minha amada. Lave o pescador e vou navegar. Na beira do cais, a maré preamou. Com adeus apertado, vou me afastando. E deixo meu amor. Lá fora, a saudade é de logo voltar. Mas sou um pescador, tenho que pescar. Bora pescar! Meu alento é apenas as ondas do mar. Navegando o sol e o luar. O sol e o luar. O sol e o luar. Do caquia, do caquia, do caquia. Tu lembra, né? Saía toda noite procurando. Sem querer me encontrar. E foi aonde? Ouvindo lá de longe, me encantei. E aí? Com a música que vinha, delirei. E saí correndo pra dançar. E olha o brega. Brega, brega, vou marcar. Puxo o moreno, encosto bem no peito. E o brega? Brega, brega, sem parar. Cinturinha. Aperta.